ZYH754, 870 kHz, Rádio Universitária, Goiânia, qualidade musical e jornalismo independente. Está no ar o Panorama, música, arte e lazer. A sua revista cultural nas tardes da Universitária. Boa tarde, está no ar o Panorama dessa quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2010. Na Universitária são 5 horas da tarde. Quem apresenta o programa hoje sou eu, Vitor Santana, e também ao meu lado, Andressa Rezende. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Vitor, e boa tarde, ouvinte. O Conversa Afinada de hoje vai entrevistar o produtor cultural e atual diretor do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, Carlos Brandão. E aqui no Panorama você também confere o que rola na cidade no bloco Giro Cultural. E as notícias do mundo e da arte e da música passam aqui no Resumidas. E para começar a nossa seleção musical de hoje, a gente escuta Matanza, Bota com Buraco de Bala. com muito suor. E mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus diz, pelo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai, se vou a sós, com a mão no meu ombro, esse leito de morte. Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar chorar, vai me fazer sofrer. Três dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber, mas não botava nem o pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora. E todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar fé, eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Ele disse, Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse o frango. Meu pai cuidava de toda a família, eu pensei que seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava, em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai, se boa sorte, com a mão no meu ombro, fez eu leito de morte. Eu disse, Marvin, agora é só você, e não vai me adiantar chorar, vai me fazer sofrer. Aqueles que acreditam que a vida ainda pode ser muito melhor, levantem suas mãos para o alto e batam palmas agora sim. Você acabou de ouvir no Panorama Nando Reis e os Infernais com a música Marvin, antes Cássia Eller, pro Dia Nascer Feliz, e a primeira do nosso panorama de hoje foi Matanza, com Bota com Buraco de Bala. Continue sintonizado aqui no Panorama. Em Goiânia são 5 horas e 13 minutos. Conversa Afinada. E no primeiro Conversa Afinada de 2010, o Panorama vai entrevistar um dos maiores produtores culturais da cidade. O entrevistado de hoje é Carlos Brandão, atual diretor do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Brandão também já foi diretor do Centro de Cultura Martins Sererê, que, como ele mesmo diz, é o grande espaço cultural de Goiânia. Carlos Brandão vai falar sobre o atual panorama da cultura no estado de Goiás e também sobre a terceira edição do Goiânia Canto de Ouro, o festival voltado para a música popular brasileira, que começa amanhã e vai até o dia 10 de abril. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Então, Carlos, para começar essa conversa, a gente queria saber como que você vê o atual cenário cultural de Goiânia. Eu vejo com muita felicidade, porque eu acho que as coisas estão ficando profissionais em Goiás. Por muito tempo a gente teve meio que derrapando no amadorismo, que eu acho que de repente era até necessário para que você pudesse chegar num formato mais profissional, que é o que temos hoje. Então, se você pegasse a todas as áreas das artes, a maioria está bem profissional. Não só assim, você fala assim, ah, pô, o rock and roll é uma coisa de garagem. Não, o rock and roll é uma das tudo mais profissionais que temos no estado. A MPB está profissional, o sertanejo está profissional, sabe? O teatro, depois da Faculdade de Artes Cênicas da UFG, teve um corte aí no movimento teatral e profissionalizou demais. As pessoas se obrigaram a ler, se obrigaram a fazer montagens com muito mais competência e beleza plástica. Então eu acho que está num momento feliz e bem profissional. E como você vê as atuais políticas de incentivo à cultura da cidade, né? O governo está dando a devida atenção ao lado cultural de Goiânia? Olha, eu acho que agora a Lei Goiás parece que está mudando e fazendo uma coisa mais de renúncia fiscal. Eu acho que agora o Estado também vai fazer uma lei mais fácil para os artistas. Porque a lei municipal é muito fácil se valer dela, porque ela é 100% de desconto, é renúncia fiscal mesmo, e o município está dando 4 milhões por ano, só de lei municipal, quer dizer, é muito dinheiro sendo investido, sabe? Então, eu acho que o Estado agora, fazendo também as coisas da renúncia fiscal, vai ficar muito mais fácil de captar, e muito mais gente vai poder participar do bolo da grana estadual. Então, eu acho que as leis estão indo bem. A gente não pode falar que não estão indo, porque muito dinheiro está sendo colocado no mercado e as pessoas estão, a maioria dos grupos locais estão sobrevivendo disso. Certo, Carlos. E assim, uma coisa que a gente percebe aqui em Goiânia é que muitos projetos culturais que surgem na cidade acabam de repente, como o Terça Tem Canjos, 8 para 11, Chorinho no Grande Hotel, uhum, e também o Quintativa. E a gente queria saber qual que é o motivo desse tipo de projeto não durar tanto tempo na cidade. Mas eu acho que tem uma série de fatores. Alguns projetos, porque eles vão se esgotando com o tempo. Não são projetos que tem projetos que vêm para ficar, que são de calendários. Tipo assim, o Goiânia em Cena, por exemplo. O próprio Canto de Ouro é de calendário. E tem projetos que vêm para temporada. Por exemplo, eu acho que o Quintativo era mais de temporada. O 8 para as 11, ele não ficou em cartaz mais, por uma questão básica, porque a Europa Filmes e o motor distribuidora nos impediram de exibir filmes. Então nós fomos praticamente convencidos pelos advogados dessas empresas distribuidoras multinacionais de cinema a não fazer mais. Quer dizer, então, por uma série de razões. Eu acho que o Terça Tem Canja também se esgotou no formato dele, também não era uma coisa de calendário, era mais um evento. O que é evento, sabe? Com o tempo ele passa. Agora, o que é de calendário, ele fica. Isso fica de calendário, sabe? Então, assim, tem uma coisa que você vê, quando nasce, você vê, isso aqui é de calendário. A mostra de vídeo trash, ela é de calendário. O nós é de calendário. Então, assim, tem muita coisa que a mente, você falou, está certo, muita coisa que vem e passa. Mas tem muita coisa que fica. Eu acho que é basicamente isso. Quando você cria um projeto, você sabe se ele é de calendário ou se ele é evento. Se for evento, com certeza ele vai passar. Mas não haveria como criar algo mais duradouro na cultura, que durasse por mais tempo? Eu acho que tem, sabe? Mas depende muito de cada produtor, sabe? Eu sempre prefiro fazer as coisas, estou falando por mim, não gosto de falar pelos outros, mas eu gosto de fazer as coisas que fiquem. Por exemplo, eu tenho uma temporada ouro aqui, toda quinta-feira o grupo entra em cartaz, fica o mês todo em cartaz, das quintas-feiras no ouro. Então, eu quero que isso fique, pelo menos enquanto eu estiver aqui. Sabe, se o próximo governo mudar, é o problema do próximo governo. Eu quero que fique, pelo menos, enquanto eu estiver aqui. A segunda aberta, que são shows de MPB, ou sertanejo, ou pop rock, ou de música, sabe? As segundas-feiras que no ouro, ele está aqui desde que eu cheguei. Quer dizer, eu não faço evento, eu faço coisa de calendário, sabe? Então, assim, acho que tem como fazer, sim. Sabe? Mas depende muito, inclusive, de grana. Tem algumas pessoas que não conseguem grana, não conseguem, de repente, continuar. Certo, Carlos. E assim, a gente ouve muito, né? Muitas pessoas, até mesmo produtores culturais, comentam que Goiânia não tem um grande público para trazer algumas atrações de muito renome, então que o público é muito segmentado. E essa falta de público também faria o ingresso ficar caro. Você concorda com essa opinião? Olha, eu concordo em parte. Goiânia tem público para tudo. Vou te dar um exemplo. Em 2008, quando nós criamos o Canto de Ouro, as pessoas diziam, vocês vão quebrar a cara porque não tem público para MPB. Então, nós estamos tendo uma média de público de hoje de 180 pessoas por dia. Tem dia que tem 140, mas tem dia que tem 320 gente sentada no chão. Quer dizer, então assim, e todo mundo pensa, ah, a MPB está embaixo, a MPB é uma coisa que não está mais na moda, tal. Mas sim, se revelou um grande fracasso. Porque ela assim, na época da pecuária, não precisa fazer nada, que nada vinga na cidade. É mentira. Pode fazer porque tem público para tudo. Nem todo mundo suporta a pecuária. Sabe? Então, assim, eu acho que dá para fazer tudo, tem público para tudo. Agora, assim, é lógico que você trouxer um puta de um espetáculo caríssimo, você tem que pensar bem antes de trazer. Mas assim, o que eu já vi em Goiânia, o que eu estou vendo em Goiânia, é que há público para tudo. Para tudo que você faz em Goiânia, tem público. A não ser que a produção seja mal feita, e de repente o público não responda. Mas sendo bem produzido, convencendo o público de que há qualidade, há profissionalismo na proposta, pouca gente vai deixar de ir. Uma outra dificuldade apontada é com relação aos espaços para os eventos. Ou são locais muito pequenos ou muito caros. Qual que seria a solução para esse problema? Bom, eu acho que os espaços caros que pertencem ao Estado, eles deveriam ter uma facilidade de acesso, pelo menos nos grupos locais. E dos grupos de fora que são notoriamente alternativos. Então, em vez de você cobrar R$1.600 de aluguel do Teatro Goiânia, que você cobre 20% da bilheteria. Correto? Então, quer dizer, nenhum grupo de Goiânia, nenhum, consegue pagar R$1.600 por dia. Nem a Quasar, ninguém. Sabe? Então, é o seguinte, há que ter uma diferenciação de grupo global, de artista global, de artistas, desses espetáculos caça-níqueis que vêm a Goiás, sabe, com os grupos locais. Nenhum grupo de teatro, de dança ou de música, ninguém, o Pado, o Gustavo Veiga, a fazer um show no Teatro Goiânia, não vai pagar R$1.600 por dia. Ele já vai entrar devendo R$1.600. Se for 20% da bilheteria, se deu R$3.000 de bilheteria, ele paga aí R$600. Quer dizer, então, eu acho que paga R$400. Quer dizer, então, essa coisa da porcentagem, como há no Goiânia Ouro, a Goiânia é 10%. Você, se a sua bilheteria deu R$50, você me paga 5. Quer dizer, o artista já entra sem o peso da responsabilidade de pagar o aluguel. Então, acho que, pelo menos, os espaços do Estado deveriam ser a porcentagem para grupos locais, que é o caso do Martin Sererê, o Niemeyer e o Teatro Goiânia. Infelizmente, o Teatro Rio Vermelho não é mais do Estado, porque o Estado terceirizou. Deveria ser do Estado, porque também eles teriam que ter uma política voltada para a facilidade dos grupos locais de ocupação. E esse preço muito caro, até de locais públicos, né, do governo, acaba dificultando as produções mais locais também, concordo, né, porque as produções se veem inibidas devido ao preço. Concordo, assim, a gente não pode pegar no pescoço das freiras do Santo Agostinho e obrigar elas a baixar o preço do aluguel do teatro delas. Elas colocam o preço que elas acham que está certo. Correto? Lá é uma empresa particular. A gente não tem como. Mas o governo, a gente tem como pegar no pescoço do governo e obrigar eles a pensar um pouquinho e falar, pô, vamos ajudar, vamos facilitar um pouco a vida dessas pessoas. Sabe? Então, assim, eu acho que pelo menos o Martin Sererê, o Niemeyer e o Teatro Goiânia deveriam ter uma política um pouco mais responsável e mais digna com relação aos grupos locais. E, Brandão, mudando um pouco o assunto, o início do ano é sempre mais parado, né? Não tem muitas atrações culturais e a maioria dos festivais ocorre no segundo semestre. O Goiânia Canto de Ouro, que é o festival de MPB que começa amanhã, nasceu como uma alternativa cultural nesse primeiro período de ano? É. Ele nasceu justamente para a gente pensou no começo, quem teve a ideia desse festival foi o Cleber Adorno, que é o secretário de Cultura. Ele me chamou e ao Chafim e pediu que a gente. Ele falou, olha, eu acho que a gente tem um débito com o pessoal da música, da MPB, e fazer um bonito festival para eles, uma mostra de calendário. Formata isso para mim. Nós formatamos e nós pensamos em fazer no começo do ano, justamente por isso que há um branco geral cultural na cidade, e existiam alguns eventos na cidade de muito público, como aquele evento de jazz que tem no Teatro Goiânia, sabe, todos os anos tem, e sempre ficou muito público. Então assim, o carnaval não dá gente sim. Então a gente pensou no comecinho do ano para abarcar o público que fica na cidade e não tem para onde correr. E deu muito certo, felizmente, tanto que a gente está em aumentado de 8 semanas para 10, agora de 10 semanas para 12. E esse ano com 2 palcos e mais as oficinas gratuitas para a população. E essas são as principais diferenças com relação às edições anteriores? As novidades do Canto de Ouro esse ano são as oficinas de teclado, violão, baixo, bateria, canto. São seis oficinas. Então, as oficinas são a diferença e o palco do café. São 12 artistas fazendo o palco do café: Marcos Antônio, Júnior Seabra, Line Calaça, Jarléo Barbosa, Mila Tulli, Regina Jardim, Os Caçulas, Fernando Simplista, Chechel, Anderson Postigo, Elsa Araújo e João Garoto. Esses são 12 artistas conhecidos da música local que vão estar ocupando mais um palco que o Canto de Ouro abre. Quer dizer, eu acho que nós estamos reunindo 93 músicos da cidade. Quer dizer, se você falar a cidade, tudo que se faz em Goiás tem panelinha. Quer dizer, eu acho que nós conseguimos fazer uma panela que coube todo mundo. E quem ficou de fora é porque não pôde participar mesmo, porque foi convidado. No caso da Danila Branco, foi convidada, não pôde. O caso do Marcelo Barra, não pôde, por questão de agenda. Mas todos os músicos locais foram convidados e quem pôde participar está participando. E a gente queria aqui, a gente abre espaço para você convidar todos os nossos ouvintes para participarem desse evento, né? O Goiânia Canto de Ouro. Exatamente, eu convido as pessoas. Nós estamos com um evento de 12 semanas, toda quinta, sexta e sábado é um elenco diferente fazendo show, dois shows, um show no teatro, um show no café. E o preço é irrisório, é R$10 a inteira e R$5 a meia. Quer dizer, é muito fácil as pessoas aparecerem, não tem dificuldade, porque o preço é barato e o show é de extrema qualidade profissional. Não é uma coisa que você fala, já vi o show, não. Som de primeira, a produção, tudo profissional, não tem nada de brincadeira nesse projeto. Tanto que ele deu certo por causa que ele é profissional. Então eu queria assim, convidar os ouvintes da universitária, e se o pessoal do programa quiser de repente sortear alguns convites para o público, fica aí a oferta da produção. A gente agradece muito. Então a gente poderia sortear um ingresso para a noite de amanhã? Não, um ingresso, você pode sortear 10 ingressos na noite de amanhã. 5 pacotes de 2, porque ninguém vem em teatro sozinho, né? Você sorteia 5 pessoas e cada pessoa vai ter direito a 2 convites. Só você me passar o nome dessas pessoas, eu deixo na bilheteria os ingressos no nome da pessoa. Então fica aí, né, o nosso aviso aos ouvintes, né? Vamos sortear ingressos para o Goiânia Canto de Ouro. Quem quiser concorrer a esses ingressos é só ligar aqui no 3521-0609, repetindo, 3521-0609, que a gente vai estar sorteando esses ingressos. E Brandão... Foto muito bonita, Valéria Costa, Beto Cupertino, que é vocalista da banda Violins, a Griffin Turinho, o Tom Só, que é uma novidade que vocês precisam ver, e o José Teles, que está muito bonito o show. E para a gente finalizar essa conversa, a gente queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que acreditam que a cultura goiana é fraca, que as coisas boas só acontecem no eixo Rio-São Paulo. Tem 42 anos, cara, que eu trabalho com cultura. Eu tenho 59 anos, comecei com 17 no palco Teatro Inacabado. Se fosse tão ruim assim, eu não sou tão bobo, né? Acho que eu já teria largado, deixado isso de mão. Eu trabalho com cultura há 42 anos nesse estado, eu trabalho com música, com produção, tenho mais de 200 músicas gravadas. Eu acho que vale a pena investir sim, porque aqui se faz coisa de muita qualidade, de muito profissionalismo. Quem fala, eu vou em São Paulo ver, já está tudo bem. Você quer ver a Maria Bethânia? É muito mais fácil você ir lá, sabe? É mais barato, de repente, eu não sei, ver por lá. Mas se você parar um pouquinho, ó, vou ver um show do Gustavo Veiga, do João Queitano, da Maíra, pô, com certeza você vai ver muita qualidade, muita beleza, sabe? Muito talento. Quer dizer, é só você baixar a bola, o que é de Goiás não é tão bom assim, é assim. A gente tem coisas belíssimas aqui na música, nas artes plásticas, é só parar, ter boa vontade e assistir. E o Canto de Ouro é uma boa chance das pessoas mudarem de opinião. Certo, Brandão. Então, valeu pela entrevista, tá? A Obrigado Universitária agradece. Sucesso aí pro projeto. E apareçam aqui. Com certeza. Grande abraço. Um abraço. E agora você ouve Rita Lee com Baila Comigo. Tomar banho. Come on. E você acabou de escutar Led Zeppelin com a música Rock and Roll e antes Rita Lee com a música Baila Comigo. E agora na Universitária são 5h37. Giro Cultural. O Café Bistrô Cappuccino Paris traz hoje à noite o pianista Rosambelli. A instrumentista se apresenta a partir das 9 horas da noite e o couvert custa R$6,50. O Café Bistrô fica na rua 18, Galeria Marfim, no setor oeste. Mais informações pelo número 3088-6768. Repetindo, 3088-6768. A banda Blues e Derivados sobe ao palco da Fiction Club hoje à noite. O grupo vai fazer uma homenagem ao The Doors, um grande mito do blues. Além do show, o público vai conferir a discotecagem dos DJs Múcio, Jabá e Cello. A apresentação começa às 10h30 e os ingressos custam R$15 o masculino e R$10 o feminino. Mais informações no telefone 3241-0429. 3241-0429. O Música Centro de Estudos abriu as inscrições. O centro oferece cursos de música em vários instrumentos, além de dança, alongamento, teatro, capoeira e artes visuais. Para mais informações, é só ligar no número 3214-1800. Repetindo, 3214-1800. E como toda quarta-feira, hoje é dia da noite oriental do Café Nice. As atrações são pratos da culinária oriental e pequenas amostras da cultura, como o show da dançarina Camila Valentino, que apresenta números de dança do ventre. E continuando a nossa programação musical, você escuta agora a música de Elvis Presley, Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show. I plead to get it ready now, go cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but they hope I ride the blue suede shoes. You're knocking me down, shoving my face, swearing my name all over the place. For doing the thing that you want to do. Oh,

mais sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, se beijar o cara que está falando, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, se beijar o cara que está falando, quero ser seu papá. Você acabou de ouvir Zé Cabaleiro com a música Telegrama, antes Volver para Deus Implorar, e a primeira foi Elvis Presley com a música Blue Sweet Shoes. Continue sintonizado aqui no Panorama, são 5 horas e 50 minutos, e lembrando aos nossos ouvintes que a gente está sorteando aqui ingressos para o Canto de Ouro, que vai acontecer a partir de amanhã lá no Goiânia Ouro. São várias semanas de música, MPB, rock, pop rock. A gente está sorteando aqui pares de ingressos, 2 ingressos por ouvinte aqui. É só ligar no 35 3521 0609, repetindo, 35 21 0609. Resumidas, a informação na medida certa. Courtney Love vai voltar a se apresentar com sua antiga banda, Hole. Após um recesso de 11 anos, o grupo vai se reunir para uma série de 3 shows. Em fevereiro, a Hole vai passar por Londres, Amsterdã e Milão. A banda foi formada em 89 e acabou oficialmente em 2002, mas no ano passado, Courtney anunciou o retorno do grupo. O famoso guitarrista do Guns N' Roses, Slash, vai lançar este mês uma guitarra e um amplificador. No próximo dia 16 de janeiro, o músico vai mostrar um modelo de guitarra Les Paul e de um amplificador Marshall, em uma espécie de feira de equipamentos musicais dos Estados Unidos. Atualmente, Slash está produzindo o primeiro álbum solo, o Slash and Friends, com lançamento previsto para março. O Vampire Weekend disponibilizou as músicas do novo álbum para o público. Os fãs podem ouvir as 10 novas músicas na página do MySpace da banda, www.myspace.com/vampireweekend. O novo disco, Contra, chega às lojas no próximo dia 11. Segundo o site Contact Music, a viúva de John Lennon, Yoko Ono, vai escrever sua autobiografia. A artista plástica afirmou que esse é um projeto para os próximos 5 anos e que vai falar sobre a sua vida com o ex-Beatle e sobre a separação do grupo. A

Você acabou de ouvir na Universitária Roberto de Sá com a música Belo Estranho Dia de Amanhã. E agora a gente vai falar os ganhadores da nossa promoção. E lembrando também aos nossos ouvintes que quem não ganhou hoje pode tentar nos outros dias. Na quinta-feira e na sexta-feira a gente também vai estar sorteando 2 pares de ingresso por dia. Cada ganhador vai levar 1 par de ingresso. E os ganhadores do dia de hoje são Neide Ferreira e José Lucas de Souza. Parabéns aos nossos ganhadores. E para retirar o ingresso é só chegar lá na hora, na bilheteria do Goiânia Ouro, apresentando um documento com foto, um documento para provar, né, que você realmente é você. E pegar os ingressos, o seu par de ingressos, pode levar aí um acompanhante para curtir a noite lá no Goiânia Ouro, no Goiânia Canto de Ouro. Certo, agora são 5h59 e fica por aqui o panorama desta quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2010. A apresentação foi de Vitor Santana e Andressa Rezende. A produção foi de Andressa Rezende, Vitor Santana e Stephanie Chalar. Monitoria, Lilian Ruda e Stephanie Chalar. Orientação, professores Edson Spentoff, Denise Daut e Flora Ribeiro. Trabalhos técnicos, Sebastião Cruz. Auxiliar de trabalhos técnicos, Thiago Damas. O Panorama é um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Mande suas críticas e sugestões para panorama870am@gmail.com. E você também pode escutar o Panorama pela internet, pelo site www.radio.ufg.br. Boa noite, Vitor. Boa noite, Andressa. E boa noite para você, ouvinte. Fique agora com a equipe do Jornal das 6 e logo após com o Fanático Esporte Clube. Fica por aqui o Panorama, a sua revista cultural nas tardes da Universitária.